Serrinho, chama agora Recife, 12835, alternando no 2590, solicite diretamente os mesmos. 12510, 125.10. Boa noite. Contra Salvador, boa noite, azul 4959, decolado, saída coral, Uno Bravo, solicita para de coral assim que possível. Confirme a solicitação. Pro de coral, o azul 4959. Coral, suba para nível de voo no 40, azul 4959, está sob contato radar. Uno 40, pro de coral, azul 4959. Então 3600, aciona identificação, redução de velocidade para 250 nós, segue como número 3 na aproximação. A gente mantém então 240 nós, desça para nível de voo 080. Azul 2774, now 62 miles south. Westbound of Salvador VOR, radio service terminated, contact now Ilhéus, approach on frequency 120.1. So long, sir. Portugal 024, Boeing 04, Salvador departure frequency, 109.8. 109.8, runway 8, obrigado, Portugal 024. Bom, 354, visual estabilizado. 354, completa final do procedimento, torre no 895. 1895, obrigado. Salvador, tá 4738 para o puxo de estacionamento, portão 612. Autorizado, tá no 4738, para o posto táxi. Autorizado, chama o táxi 4738. Action. Airfund level 350, medic demo, after that, C5, Portugal, 024. Gol 354. Force heading Zipa intersection. Direct Zipa intersection, airport canal, view to phone. Controle Gol 354. Gol 354, torre no 862. 862. Passarelo 2224, está sob vetor curva esquerda na proa 050, o limite permanece localizador. Esquerda 050, limite local, passarelo 2224. 0 graus, 1-3, nós. Livre voz, 3-4. Claro. Azul 2534, desça para 2500 pés, ajuste no 0-1-3. Está autorizado a final do procedimento ILS Whisky para a pista no 0 de Salvador. Reporta estabilizado. 7-4, estabilizado, 2,5. 6,6, sinal do Whisky, azul 2-3-4, padrão. 2-2-2-4, indicado. 240 mais. Passarelo 2-2-2-4, redução 2-1-0 nós. 210 nós, passarelo 2-2-4. E aproximação visual para ele. Na 959, copia o controle Salvador. Afirmo, copia, a intenção do Azul 4959 é realizar o procedimento R9 em Nelson. Passa pela formação Azul 4959. Quatro, informo que vai ultrapassar intencionalmente o curso do localizador. O novo limite será a radial 295 Salvador. Aqui irá passar o lock, limite 295 Salvador, passarei 2224 da passarela, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil pés, passarei 2224. Redução 2109. 2109, 3600. Para o táxi, o TAM 4738 com 112 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternativa Recife. TAM 4738, autorizado táxi, via parte principal Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste padrão. Ajuste padrão utilizado via parte principal em Índia para o ponto de estado no zero, reportará pronto, rotão 4732. Bom, 1354, Alfa 08, mantém minha escuta, Alfa, reporte Anja Juliette. Alfa, na sua escuta, reportará da Juliette, o gol 1354. Então, 3197, copia. Autorizado para o galeão, nível de voo 340, decolando da pista no Zé com curva à direita. Subindo voo 1, Leda, Doquilo, após o Pêndulo 44, até Serra, Golfe Romeu, Porto Seguro, após o Pêndulo November 857, seguindo conforme a nota do plano de voo. Código Transponder 5065, controle Salvador 119.8. Sanvo 1, Leda, Doquilo. Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1. Após Leda, após Doquilo, onde intercepta o Pêndulo 44 até Porto Seguro e após o Pêndulo November 857. Correto, então 3197, quarto pronto para posicionamento. 3, reduzindo 1809, 3600. Reposto táxi, então 3197. Gol 1354, autorizado no ingresso na Juliette, portão 4. Autorizado no ingresso na Juliette, portão 4, gol 1354. 34? 34, prosseguir. Solicita ascender para 3 mil pés e fazer um holding no Serra Vitor 372. Está com probleminha de imagem aqui. Azul 2534, vai iniciar o procedimento de aproximação perdida. 2534 negativo, espera 3 mil pés no Serra Vitor 372. Ok, então a gente vai manter o eixo, procedimento de aproximação perdida. E solicita acender para 3 mil pés, se for possível. 2534 da Azul, se desejar pode manter 2500 pés, iniciar a ascensão para 3 mil pés e manter o rumo de decolagem e o preparo o céu novamente para aproximação. A gente vai precisar um tempinho se ajustar em uma horta. Se a gente pedir uma horta, a gente está com problemas de slot aqui. Tudo bem, é porque se manter a órbita agora eu vou perder a separação com os outros tráfegos em aproximação. Às vezes o pessoal pega a rampa certinho, às vezes pega meio alto, aí vai dar problema pro senhor e pra mim. Então o senhor sobe pra 3 mil pés, mantém a reta de decolagem, Assim que o senhor passar da capa do eixo da pista, eu iniciei a vetoração com o senhor. Sem problema. Então acendendo para 3.000, vamos manter uma speed reduzida, que a gente está com problema de superfície aerodinâmica aqui, aguardando então a vetoração. O ideal seria um holding em alguma posição mais à frente, o 2534. O 2534 tem condições de curvar a esquerda na proa 050? Afirmativo. E a esquerda na proa 050, subindo para 3.000 pés, azul 2534. Esquerda 050 para 3.000 pés, o azul 2534. Reitero que quando preciso gostaria de se ajustar a uma rota e algum auxílio, algum fixo, para poder trabalhar o checklist. Afirmativo. O 2534 da Azul, se tiver condições de preparar a carta da chegada Golf, logo ao norte, posso preparar o senhor para a posição pelo, para que o senhor faça uma espera. Ok, a gente vai coordenar então. No momento, pro 050, Azul 2534. Passageiro 224 já estabilizou visual com o Zé. 224 completa a final do procedimento, torrendo no 8, decimal 6. 8,6, boa noite. 224-2534 da Azul. Prossiga. E a condição de programa encerrada por 367, onde a posição pelo fica? 367, a gente vai ajustar, fica. É 3600 para o localizador direita. Proa 075, reporta estabilizada. Direita 075 para 36000. Sorry, passarei do 2222 para a descida. Passarelo 2222, na proa de toque, desça para nível de voo 080. Toque 080, 2222, centro alfa. Azul 2534 tem condições de curvar à esquerda na proa 340. Se a senhora está autorizada, a gente tem até o 367, a gente programa um holding lá no 367. Autorizado para seguir direto, sem aviso 367, azul 2534, mantendo 3.000 pés, serve o desejo de outro nível para ascensão e forma o controle. Ok, então a nossa intenção é o 367, subindo para 3.000 pés e efetuar um holding não padrão em inbound 172. Não padrão mantendo 3.000 pés, azul 2534. Então 4738, decolou zona 5, chame o controle em 19 decimal 8. 198. A foto conforme carta, devido à aeronave da TAM, agora está na posição de 11 horas, 11 milhas, no rumo nordeste, está agora interceptando o localizador da pista 10, porém a aeronave ainda 4.000 pés, azul 2534. Sim, a gente vai aceitar o ordem padrão, o azul 2534, sem problema, matando 3.000. Autorizado, pouso da 10, passarei 224. Está presente direto código. Direto código, sobe a 370, 3473. Código. Código. Support que eu viro o Tio Fon, Salvador Approach. Apreensão, operando campeão. Approach? Salvador Approach, Salvador Approach. Now, you must contact his extensive frequency 126.85. If enable 125.45. 125.45. 3600 está passando a posição Duna, completa o final do procedimento. Chame agora a torre 118.62. 118.63600, boa. Boa, até 3600. Prossiga para o controle. Precisa se ajustar numa proa à direita agora, a gente não está conseguindo programar o SMS que está muito próximo do ponto. A gente precisa abrir um pouquinho para poder se ajustar numa programação no SMS sobre o 367. É possível? É possível sim. A aeronave da TAM já está a 2 mil pés, o senhor mantendo a altitude de 3 mil pés, está autorizado. A próxima aeronave que eu tenho para aproximar seria o passarelo 2222 e ele estima o 368 em mais 6 minutos. Sem problema, a gente precisa assumir a proa norte, é possível? Possível, não há aeronaves no setor, o 2534 mantendo a 3 mil pés, a intenção é manter a proa norte, depois curva a direita na proa sul. É, seria pela esquerda, a gente tem que tentar ajustar um hold aqui no 367. Autorizado então, pro norte, esquerda, pro sul, o azul 2534. Grato, Deus. Passarelo 2222, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. 4.222, 2222, para informação, aeronave na posição de 11 horas, 24 milhas, tráfego agora com proa norte, mantendo 3 mil pés, um Embraer 190, o tráfego informa, o tráfego vai iniciar uma espera próxima ao Serra Vitor 367, que seria a posição pelô. 722. O 4959 está afastado 53 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame Leos na frequência no 20, decimal 1. Leos 2534, controle. Agora sim, conseguiu flotar o ATA, o holding lá no 367. Pediria curvar à direita para a proa sul e aí embaixo ficou 173. Pela direita, mantendo 3 mil sobre o 367. Ah, está autorizado, 2534. Confirme, o aeródromo de Salvador não se encontra coordenado ou monitorado. O problema de slot seria aqui em Salvador ou em uma outra etapa de voo? Não, não é slot não, querido. É o slot, a superfície aerodinâmica da asa. Entendi, porque eu estava entendendo o tempo todo o slot. Desculpa a confusão. Não, sem problema, é a nomenclatura técnica. Agora você vai precisar de mais 3 horas que a gente vai trabalhar o PRD. Entendi. Passaria do 2222, controle. 2222, escuta. A ventilação para prosseguir na descida, curva à direita na proa 150. 150, desça para 2 mil pés, ajuste no 013. Direita 150, essa 2.3322. O azul 2534 confirma somente a inbound 170, seria até através da posição pelo, o senhor inicia a curva novamente, confirme. Nossa referência é o ponto da execução que é a Vitor 367, inbound 173, nossa padrão 37. O 2534 confirmando 367, porque as posições têm o mesmo nome e a mesma posição. Grato pela informação. Sem problema. Beleza, 97, livre do código pista no 0, vento 090 graus, 029. Vamos decolar em 0, tem a 3. Azul 2713, aciona a identificação, vai na proa de Pelô, reposta no ideal de descida. Acionou, voando Pelô. Azul 2713, informa que está sob contato radar 72 milhas, lado oeste do VORD Salvador. Confere. 14738, chame Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, confirma a segunda? Pula 2545. 2545. Então, 3197, já pulou os dois trechos, chama e controle em 19, decimal 8. 19,8, 3197, boa noite. 3200. Gente, informo que temos uma aeronave da Azul, efetuando espera sobre o seu adulto 372. E a aeronave encontra-se a 3 mil pés com um problema de slat. O motivo da vetoração é que o senhor mantenha a proa para que passe verticalmente embaixo da aeronave, já que a posição de espera é próximo ao fixo duna. O senhor tem condição de incrementar a sua razão de descida? Ativo, aumentando agora. Lente a razão de descida passaria do 2222. Informo que em caso de falha de comunicação, ao cruzar a radial 2500 de Salvador, está autorizado para seguir na proa de duna e completar o final do procedimento. Fala, confirma quantas vezes, quantas vezes? E a radial 250 de Salvador. Radial 250, limitado, 2222, agora com 2500 de razão. O controle de Salvador, uma boa noite, Otan 3197, São Voando, passa 3800. A 3197 está sob contato radar, presente, voo direto Leda, após Leda do Aquila. Direto Leda, está 3197. Confirmado, autorizado 2 mil pés, para passar 2222. Separa 2 mil pés, passarelo 2222. 2 mil. Curve a esquerda para o 090. Esquerda 090, desce a 2222. Dois, completa a curva esquerda na proa 055, e nessa proa você acerta o localizador. 055, localizador lá, nessa proa 2222, chegando 2000. Somente para informação, tráfego, posição de 3 horas, 1,7 milhas, tráfego com rumo nordeste, mantendo agora 2 mil pés, um fatão 72, está interceptando o final do procedimento e ele é SXA. 7 do tráfego, azul 253. 227-13, quanto de áudio desse, querida? 227-13, desça para nível de voo 0, desça para 5.000 pés. 5.000 pés, ajuste 1013 em Salvador. 5.000 metros. O Azul 2534 já resolveu o problema, está pronto para aceitar a decoração. Gente, Azul 2534, o senhor tem condições de curvar a direita na proa 260? Afirmativo, direita 260, está mantendo 3.000 pés reduzido, Azul 2534. Se tem inicialmente 3.000 pés, ao estabilizar na proa 260, será autorizada a descida? O senhor vai prosseguir novamente para o ILS Whisky ou prefere prosseguir para o ILS X-Ray? Não, mantém o Whisky mesmo, está caminhando. Confirma ou confirma? Afirmativo, Azul 2534. Então, proa 260, mantendo 3.000, aguardando a autorização para descer. E ILS Whisky para o Azul 2534. 534 já está em proa divergente com o passarelo 2222, está autorizado a descida para 2500 pés, 2500 pés, ajuste 1013. Na proa 260, descendo para 2500, ajuste padrão Azul 2534. Curva à esquerda, proa 210. Esquerda 210, Azul 2534. Estabilizado. Agora o glide já. O glide está live. Interessado agora, aliás, 2222. Passarelo 2222 completa o final do procedimento, torre 186. 86. O 2534 está autorizado para o Serra Vitor 366 para interceptar o final do procedimento RNAVE, pista 10 de Salvador. 366 autorizado, RNAVE é DLS, visto para 10 do DLS. Confirmando o final do procedimento DLS WIS, reporte estabilizado do 2534. Vai acusar o 2534. Pistão 0, vento 090 graus, 1-2-2. Depois, 0-2-2-2-2. Pistão 97, chame Recife, 1-2-8-35, alterna 1-2-5-0. É 12835 e 12510, 73197. 12835 e 12510, são 3197. Positivo. Alternado 12510. Muito obrigado, bom trabalho, até uma próxima. 3197. Igualmente, bom voo. Obrigado. O Azul 2534 está interceptando o LOC, já tem o campo à vista e agradece bastante a ajuda aí da controladora. Eu peço desculpas porque eu acabei me confundindo o slot com o slot e ficou ligando aqui para o FMC e o CGNA para ver se era algum problema, se o aeródromo estava coordenado e tinha alguma pendência. Mas, de toda forma, o importante é que tudo ocorreu bem, se eu tenho um bom pouso, completa o final do procedimento, chame a torre no 1-8-2-6-12. Sempre, a gente que agradece, tamo junto, a equipe é única. Vamos chamar a sua 8895 azul descendo 34, muito obrigado. 198 decimal 6, tamo junto mesmo. Aí. Torre Salvador, boa noite, azul 2534 mais perto. Salvador, boa, azul 2534. Controle a frequência 1895, não teve resposta. 118 decimal meia dúzia. Ok, cara. Nada, bom pulo. Tô em Salvador, boa noite, azul 2534. Azul 2534, boa noite, fechando a aproximação, guardando, está livre. Guardando, azul 2534. Passaria 2222, Alfa 34, mas é minha escuta, Alfa e Kilo para o parte 3, tanto balizador. Na sua escuta, Alfa e Kilo, o balizador. Torre Salvador, boa noite, passaria 2228, remoto 1-2, quando possível atualização com pista repetitiva no Bastão Bravo. Azul 2534, autorizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 109. Vento pouso 090, azul 2534 graus. 398, está sendo identificação. Desça para 4 mil pés, 2 1, ajuste 1003, cabral. 4 mil pés, 1003, cabral. Ajuda 713, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 3. Autorizado, acionado o procedimento ILS-XA, pista no 0, salvador, reporte estabilizado. Gente, para 2 mil, autorizado ILS, reportará. Azul 2534, São Flores 38, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, Portão 3. Alfa, Juliette, Portão 3, do Azul 2534. O Oxiné 6074, acione identificação, autorizado, descida para nível de voo 050, via Bomed 1. Tem uma previsão para a conta do passageiro 2228? 228 para o 4? Conquista autorizado no nível 180, decolando da pista no 0 com curva pela direita, subida a árvore 1, após a Lefa, após posição o pilore, segue direto destino. Aciona 5161 e o controle 119.8. Sente passarelo 2228, autorizado com conquista nível de voo 80, decolação pelo 0, direita é bola 1, elefa, o pilar conquista 5161 ao código, 1198 ao controle de saída, informa que não tem condições de cumprir o gradiente, prefere manter 3000 até 25 milhas de ME e está pronto para o pushback também. Passarelo 2228, com o regimento correto, será coordenado perfil mínimo da subida com controle e autorizado o push no 1-2, repost táxi. Postaremos 2-2-2. Usado para o de Duna, deixando para os 5 mil pés, ajuste no 0 no 3, segue tapando o batão agora 1-5 milhas à frente. Caso a aeronave da frente aplique uma redução de velocidade, será repassado ao chão. Localizador e a pista vista 27 no 3. Azul 2703, completa o final do procedimento, sou Renault 8, decimal meia dúzia. 718, meia dúzia, uma boa noite. Salvador, muito boa noite, o Azul 2703. Azul 2703, boa noite, autorizado pouso na pista no 0, 080 graus, 1-2-2. CV pouso. 3398, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Autorizado a final do procedimento ILSFCI pista 10, repasse estabilizado. Estabilizado 3398, confirma indicado. Agora 259, 3398. Oceaner 6074, redução 2509. 250, saia 2222, autorizado o táxi ao ponto de espera, reporte quando pronto para decolagem, um ajuste no 013. Sim, táxi, ponto de espera, captura no 0, passarei 2228, sim. Torre Salvador, passarela 2222, próximo ponto de espera, capitão no 0. Passarela 2222, está ali, mantém-se no 0. Me mantém no 0, 2222. Pio 2703, solo Flores 46, mantém a minha escuta, Alfa Kilo para o Pat 3, contabilizador. Alfa Kilo, Pat 3, as rodas 7713. Passarei 2228, autorizado decolagem pista no 0, vento 090 graus, 122. Pista decolagem, cabeceiro no 0, passarei 2228. Bom, no 359, prossiga. 354, autorização Aracaju, comando. Agora sai o instante cópia e prepara a subida a PUCA. PUCA. Redução de velocidade para 2109, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 219, 3000 pés, 1013, 0979. Passarei 2228, decolou os 48, chame o controle em 19-8. Controle 19-8-2228. Controle Salvador, boa noite, passarei 2228, Arbor 1, 1300. passaria do 2228. Passa para o contato radar, suba para o 180, após 2000 pés, vai direto a Abo. Passaria do 2228, sente ascensão 180 sem restrições, após 2000, direto a Abo. Nome é 074, desça para 2000 pés, ajuste no 013, está autorizado a final do procedimento de ADS-XA, aposta estabilizado. Segue tráfego delta 10 milhas à frente. 2000 pés no 013, autorizado a ADS-XA, está autorizado a final do procedimento. 3398, está autorizado a final do procedimento, reposta estabilizado. Estabilizado, 398. Acaju. Aciona 5167, controle Salvador, 119, decimal 8, gol 1354. Autorizado Aracaju, nível 230, decol down no 0, depois curva à esquerda, na saída pouca, transição Jamos, depois DCC Aracaju. 5167, no transponder, controle Salvador, 119, decimal 8, gol 1354. Gol 1354, correto, reporte para o trapo de acionamento 04. Reportará para o busca e acionamento do voo. Azul 4062, está sendo identificação, desça para 3000 pés, pro de Duna, ajuste no 013. Faltam 3398, completa final do procedimento, torre no 8, decimal meia dúzia. comando, TAM 3398, estabilizado, final no zero. TAM 3398, autorizado, pouso na pista no zero, vento 080 graus, 89. Autorizado no zero, TAM 3398. Boa noite, boa tarde, pessoal, informação brava. Distante 2, sua identificação, voe direto do Inabista para 4.000 pés, ajuste padrão em Salvador, no 0 no 3. 0 firmando ajuste padrão em Salvador, desça para 4.000 pés. Realizador Campo Avista, Oxa 6074. Oxa 6074, completa final do procedimento, torre 118, decimal meia dúzia. 1986, Oxa 6074, boa noite. Boa noite. Salvador, gol 1354 para possível de acionamento do gate 4. Autorizado, reporte táxi, gol 1354. Autorizado, reportar táxi, gol 1354. Então, 3398, Alfa 56, mantenha me escuta, Alfa Juliette, portão no zero. Alfa Juliette, no zero, TAM 3398. Então, Salvador, boa noite, chamei 6074. Chamei 6074, boa noite, autorizado, pouso na pista no zero, vento 090 graus, 109. Autorizou outro pouso na pista no zero, chamei 6074. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final do procedimento e LSX REI, reposto estabilizado. Salvador, gol 1354 para o táxi, está com 151 a bordo, alterna Salvador com 3 horas de autonomia. Gol 1354, autorizado táxi, direita via Taxa Índia, suporte no ponto de espera pronto para decolagem, o ajuste no 013. Gente, táxi via Taxa Índia, no ponto de espera estimará pronto, gol 1354. Xanar 6074, solo foi 59, mantenha minha escuta, táxi via Alfa e Kilo, remota 1 no Romeu, no Pátio 3. Alfa e Kilo para remota no Romeu, 6074, boa noite. O 2228, chame retífica na 260, alterna no 288. 260, 1288, passarei para 2228. Próximo ao ponto de espera, dá um no zero pronto, gol 1354. Gol 1354, autorizado a linha aérea de decolar, pista no zero. Junto 080 graus, 109. Autorizado a linha aérea de decolar, o gol 1354. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado a final do procedimento, reporta estabilizado. Desça para 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000,